Paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, que grande alegria podemos compartilhar mais uma palavra, mais um capítulo da palavra do Senhor. E hoje é um dia muito especial para nós, porque nós vamos compartilhar o último capítulo do livro de Êxodo, capítulo de número 40. É claro que eu não posso deixar de mencionar e pedir para você acessar o grupo nesse telefone e verificar o testemunho da pastora Renilda e o trabalho que ela vem desenvolvendo na Amazônia, junto aos ribeirinhos, junto aos indígenas, na comunidade do Iranduba. E nessa campanha da Sociedade Bíblica do Brasil, com o objetivo de espalhar 1 milhão de Bíblias, na mão das pessoas. 1 milhão de Bíblias. Nosso grupo tem que estar totalmente envolvido com esse projeto. E eu recomendo, então, a mesma palavra que a pastora disse: vamos lá, pastores, pastoras, missionários, missionárias, evangelistas, pessoas de variados ministérios, todos irmãos e irmãs da igreja, vamos colocar esse 1 milhão de Bíblias na mão dos brasileiros. E depois também aqueles que se envolverem com projetos missionários fora do Brasil, como nós estamos nos envolvendo, participar da distribuição da palavra para outros irmãos e irmãs, tá bem? Então, glória a Deus. Pastora Renilda, eu já estava com saudade de notícias e fiquei muito feliz ao ver as fotografias, as informações e todo o trabalho que a irmã está desenvolvendo aí na Igreja Metodista, no Iranduba. Deus abençoe grandemente e nós estamos juntos. Temos a certeza que uns orando pelos outros, uns contribuindo com os outros, e todos nós trabalhando, nós alcançaremos aquilo que o Senhor deseja. Bendito seja o Criador de todo o universo, o Redentor, o Salvador, e aquele que voltará em breve para nos levar a viver uma vida eterna. Aleluia! Já vivemos, já somos parte dela. Já estamos experimentando o início da eternidade, mas os irmãos me entenderam. Me refiro ao novo céu, à nova terra, à nova Jerusalém, ao momento onde não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais morte, não haverá mais violência, não haverá mais nada de mal, só existirá adoração ao Senhor, trabalho. Vamos trabalhar aí com o Papai, por onde ele nos orientar, vamos ser ministrados por ele. Ministraremos uns aos outros, irmãos. É inimaginável o que Deus está preparando para nós. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Momento de grande alegria. E agora, um outro momento de grande alegria, como mencionei, vamos falar do capítulo 40 do livro de Êxodo. Tá bem? Vou fazer a leitura, depois vou destacar a nota de rodapé para te dar mais subsídio e um brevíssimo resumo. Façamos a leitura. Então falou Yahvé a Moisés, orientando: no primeiro dia do primeiro mês, levantarás a habitação do Senhor, a tenda do encontro. Colocará nelas a arca da aliança, do testemunho, e a protegerás com o véu, a cortina sagrada, à frente da arca. Trarás a mesa e arrumarás sobre ela todos os seus devidos elementos. Trarás também o candelabro e nele instalarás suas lâmpadas. Prepararás o altar de ouro para o incenso diante da arca da aliança e colocarás o véu, a grande cortina à entrada do tabernáculo. Colocarás o altar dos holocaustos diante da tenda da entrada, perdão, do tabernáculo, da tenda do encontro. Porás a bacia entre a tenda do encontro e o altar, e nela colocarás água. Estabelecerás o átrio, o grande pátio ao redor, e levantarás o véu na porta do átrio. Tomarás do bálsamo da unção e ungirás o tabernáculo e tudo que está dentro dele. Tu o consagrarás com todos os seus utensílios sagrados e ele será santíssimo. Ungirás o altar dos holocaustos com todos os seus acessórios, consagrarás o altar e o altar será igualmente santíssimo. Ungirás a bacia e a sua base e as consagrarás. Depois convocarás Arão e seus filhos para se aproximarem da entrada da tenda do encontro. Tu os lavarás com água e vestirás Arão com as vestimentas sagradas. Tu o ungirás e o consagrarás para que possa servir plenamente como sacerdote. A seus filhos, tu os convocarás a fim de que se aproximem e os vestirás com as túnicas santas. Tu os ungirás como ungiste o pai deles, para que também possam exercer plenamente o ministério do serviço sacerdotal. Isso se fará para que a unção deles lhes confira um sacerdócio perene, geração após geração. Moisés realizou tudo em conformidade com o que o Senhor havia lhe ordenado. Assim, o tabernáculo foi levantado no primeiro dia do primeiro mês do ano 2 da saída do Egito. Moisés armou o tabernáculo, colocou as bases em seus lugares, armou as molduras, colocou as vigas e levantou as colunas. Em seguida, estendeu a tenda sobre o tabernáculo e colocou a cobertura especial sobre ela, exatamente como o Senhor havia orientado. Tomou as tábuas de pedra com seus mandamentos gravados e depositou-as na Arca da Aliança. Instalou nela os varais para transporte e colocou sobre ela a tampa, o propiciatório. Depois, transportou a arca para dentro do tabernáculo e pendurou a cortina do véu a fim de proteger o acesso à Arca da Aliança, tudo em conformidade com a vontade expressa do Senhor. Moisés colocou a mesa na tenda do encontro, no lado norte do tabernáculo, do lado de fora da cortina do véu. E sobre ela dispôs em ordem os pães da presença diante do Senhor, como o Senhor havia orientado. Colocou o candelabro na tenda do encontro, em frente da mesa, no lado sul do tabernáculo, e dispôs as lâmpadas diante do Senhor, como o Senhor havia ordenado. Moisés também colocou o altar de ouro na tenda do encontro, diante da cortina do véu, e em cima dele queimou o incenso de perfume exclusivo, tudo conforme o Senhor tinha orientado a Moisés. Depois instalou a cortina do véu na entrada do tabernáculo, montou o altar dos holocaustos na entrada do tabernáculo, da tenda do encontro, e sobre ele ofereceu holocaustos e ofertas de cereal, tudo o segundo o que o Senhor havia determinado. Colocou a bacia entre a tenda do encontro e o altar, e encheu-a de água. Moisés, Arão e os filhos desse usavam-na para lavar as mãos e os pés. Todas as vezes que entravam na tenda do encontro e se aproximavam do altar sagrado, eles se lavavam, exatamente como o Senhor ordenara a Moisés. Finalmente, Moisés construiu o átrio, o grande pátio, ao redor do tabernáculo, e colocou a cortina do véu à entrada desse átrio, e assim Moisés concluiu toda a obra. A partir do versículo 34, irmãos, irmãs, a glória de Yahvé guiando Israel. Aleluia, esse é um momento maravilhoso. Já foi um momento maravilhoso lá no deserto, depois continuou maravilhoso ao longo da história de Israel, se fez plenamente maravilhoso na vinda de Jesus, o tabernáculo entre nós, e continua maravilhoso agora com a presença do Espírito Santo em nossos corações, fazendo com que cada um de nós seja o tabernáculo do Senhor. Oh glória e aleluia, aleluia, aleluia. Versículo 34. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória de Yahvé encheu todas as dependências do tabernáculo. Moisés nem conseguia entrar na tenda do encontro, porquanto a nuvem pairava sobre ela e a glória do Senhor enchia plenamente o tabernáculo. Todas as vezes que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os filhos de Israel entendiam que era o momento de seguir viagem. Contudo, se a nuvem não se levantava, da mesma maneira, eles não se punham em marcha até que a nuvem se erguesse, pois de dia a nuvem de Yahvé ficava sobre o tabernáculo e de noite podia-se observar o fogo dentro dela, e isso à vista de toda a nação de Israel durante todas as etapas da sua peregrinação. Oh Deus maravilhoso, bendito seja. Irmãos, além de tudo que nós vamos ler agora na nota do resumo, que coisa maravilhosa é essa. Se a nuvem se movia, o povo se movia. Se a nuvem parava, o povo parava. E nós temos que aprender muito com isso. Eu tenho percebido a dificuldade que os muitos, muitos, muitos amigos, irmãos na fé têm de ter o testemunho interior do Espírito Santo. Vou repetir para você: o testemunho interior do Espírito Santo. Nós precisamos perceber quando a nuvem de glória está se movendo. Às vezes, a nuvem de glória está se movendo, nos mandando marchar, e nós não temos esse discernimento. E por não termos o discernimento, a nuvem se move e nós não nos movemos. Nós permanecemos no mesmo lugar ou vamos para uma direção diferente da estratégia de Deus, da glória de Deus. Nós precisamos ter o testemunho do Espírito. E o testemunho do Espírito, irmã, irmão, não tem nada a ver. Nada, zero, zero, tolerância zero, tá bom? Que nem aquele programa antigo. Tolerância zero não tem nada a ver com as circunstâncias do cotidiano. É a soberania de Deus, é a providência de Deus, é a ação de Deus. Deus, irmãos, não é sobre ganhar mais ou ganhar menos, não é sobre morar aqui entre folhas ou morar em Tóquio, no Japão, não é sobre arrumar um trabalho novo ou ficar no que você está, não é sobre mudar de colégio ou fazer tal ou outra faculdade, não é sobre nada disso. O Espírito Santo que habita em nós e faz das nossas vidas um tabernáculo testifica, confirma, tá bem? Fala, ministra ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. É Ele quem nos mostra, nos revela acerca do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito. E quando o Espírito Santo está falando, você tem que ouvir essa voz. E se essa nuvem de glória está se movendo, então é para que você marche nesta direção. Não é marchar para qualquer direção, é marchar na direção da nuvem de glória. E se o tabernáculo, em cima do tabernáculo, a nuvem está parada, não é para fazer absolutamente nada em termos de mudança, porque Deus não está dizendo para você mude agora. Nós precisamos aprender a comunhão com o Espírito Santo. Tendo acabado o livro do Êxodo, nós vamos abrir outro texto, continuar outro texto. Provavelmente a pastora vai ministrar Jeremias, pastora Margarete, e enquanto ela ministra Jeremias, se tudo for assim, segundo a vontade do Senhor, nós voltamos para as ministrações de liderança no final de semana, falando sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo testemunha no seu espírito, testifica. Não se trata de plantar uma igreja ou não plantar. Não se trata de uma denominação ou de outra denominação. Não, não tem nada a ver com isso. Nós somos um só povo, um só rebanho. Nós temos uma só fé. Há um só batismo, um só Senhor. Então, isso é um grande chamamento para nós todos. Depois dessas belas notícias que tivemos com a pastora Renilda, da Igreja Metodista, lá no Iranduba, eu posso compartilhar para vocês que ontem foi uma bênção na cidade de Entre Folhas e de Vargem Alegre, mas bênção mesmo. Nós tivemos evangelismo de rua e foi uma coisa assim sobrenatural. A nuvem se moveu, nós nos movemos atrás dela. E as pessoas simplesmente não só ouviam o convite, mas vinham entrando na igreja, iam entrando. Eu já saí para momentos de evangelismo com grande dificuldade, e ainda há lugares que os irmãos passam por grande dificuldade, mas aqui em Entre Folhas houve um culto de adoração. Culto de adoração ao Senhor, o avivamento acontecendo, né? Se você não quiser usar essa palavra, tem alguma restrição? Não, não precisaria ter. Não precisa ter. Isso é um preconceito bobo. Então, vamos dizer assim: Deus se fazendo presente e manifesto no seu culto, né? No culto que você prestou a Deus. Tá bom? E isso aconteceu aqui. Falei com o pastor hoje pela manhã. Pastor Sebastião Jessé, a futura diaconisa, sua esposa, e nem Eloá. Então, é uma bênção. E lá em Vargem Alegre foi uma bênção. Um grande abraço. Um grande abraço ao irmão Isaías, à irmã Cláudia, primeira aula que nós tivemos com as crianças no culto noturno. É, o irmão Vanderlei, ministro de louvor, diácono da igreja, ministro da palavra, um servo do Senhor. É, mando um abraço à irmã Francisca, responsável pelo círculo de oração. Mando um abraço para a irmã Ana, a jovem Ana, que além de secretariar a igreja, sem dúvida vai ser estratégica no trabalho com a liderança da juventude e louvor e outras áreas. Então, é tudo maravilhoso, é tudo maravilhoso, é tudo maravilhoso. Mas depende de você ouvir a voz de Deus ou discernir o que o Espírito Santo está falando ao seu coração. E se o Espírito Santo está falando marche, e ele só vai falar marche em sentido da conquista da vontade dele. Se você está tendo vontade de marchar, mas não é exatamente, em primeiro lugar, a vontade dele, não é ele que está dizendo para marchar, é você. A minha pergunta é: foi o Espírito Santo, literalmente, que falou para você marchar? Ou foi a conjuntura? Somente a conjuntura. A conjuntura é importante, fundamental para nós fazermos análise. É o nosso dia a dia, né? Precisamos nos colocar. Mas creia, o pão nosso de cada dia o Senhor nos dá. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, o Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Precisamos e vamos, eu tenho certeza, vamos ouvir a voz de Deus e vamos obedecer a Deus. Aleluia. Muito bem, lida a Santíssima Palavra, bendita, gloriosa, nós vamos para as notas de rodapé da BKJA. Sempre é importante quando você estiver ministrando um livro, um capítulo, de a bibliografia, tá bom? Sempre. Isso é um princípio ético mínimo. Você não pode dizer que é você que está comentando uma coisa que é de outro. E em algum capítulo que você ouviu e que escapou essa citação, saiba que todo esse trabalho em Êxodo eu fiz usando essa Bíblia. Agora, provavelmente no próximo livro que eu voltar, eu já vou usar um outro comentário. Então aí eu digo qual é a bibliografia. Tá bom? Tem muitos novos na fé, é bom a gente reforçar esses conceitos. Bem, o tabernáculo. BKJA, o tabernáculo foi construído quase um ano depois da instituição da Páscoa. Esse é o primeiro elemento. No primeiro dia do primeiro mês, levantarás a habitação do Senhor na tenda do encontro. Então, o tabernáculo foi construído basicamente um ano depois da instituição da Páscoa, quase um ano depois. Você pode pensar em um ano que ajuda a memorizar. Tá bom? No versículo 9, quando fala tomarás do bálsamo da unção, ungirás o tabernáculo e tudo que está dentro dele, tu o consagrarás e todos os seus utensílios sagrados, e ele será santíssimo. Preste atenção. A unção é um ato de consagração a Deus. É a separação para o serviço sagrado do Senhor. Era necessário para a distinção exclusiva, tanto de objetos, os objetos de todo o tabernáculo, com seus móveis e utensílios, o que se usa dentro de uma igreja para louvar e bendizer o nome do Senhor, não é brincadeira, como também das pessoas. Tá bem? O sumo sacerdote, Arão e seus filhos, tudo da nossa vida tem que ser rigorosamente consagrado ao Senhor. Nós não podemos professar uma fé no seu aspecto de culto, cerimonial, litúrgico, tentando abarcar aqui a todas as denominações que estão no, nos ouvindo, não adianta nada ser só externo se cada parte do teu ser não está consagrada ao Santíssimo. Na nova aliança do Novo Testamento, a consagração, ou, se você preferir já, a santificação, é realizada não simplesmente pela aplicação do óleo. Não basta só usar o óleo, mas pela unção do Espírito Santo. O Espírito Santo nos unge. E nos ungindo o Espírito Santo, ele nos concede, eu compartilhei com vocês já, mas repito, três coisas fundamentais. E nós vamos trabalhar isso nos finais de semana agora. Unção do Espírito está ligado a poder. O Espírito Santo nos dá poder e autoridade. O Espírito Santo nos dá o fruto, porque uma árvore é conhecida pelo seu fruto, o fruto do Espírito. E a unção do Espírito Santo é para nos conceder dons, dons para a realização dos diferentes ministérios. Queridos, queridas, sem o Espírito de Cristo habitando na vida do cristão, aqui eles colocam crente, eu vou colocar cristão, tá bom? Só peço licença aqui aos editores, porque crente pode ser em muitas coisas, né? Então, sem o Espírito de Cristo habitando na vida do cristão, não podemos adorar a Deus como Pai e Senhor, como nos mostra João 4, 23 e 24, sobre o verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador vai adorar em espírito e em verdade. Sequer podemos participar da salvação eterna. Sem o Espírito Santo, nós não somos convencidos do pecado, da justiça, do juízo, não nos arrependemos e não aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. Sequer participamos da salvação eterna. João capítulo 3, de 3 a 5. Quando Jesus fala com Nicodemos, tampouco evangelizar, isso é, testemunhar e compartilhar dessa bênção maravilhosa com outras pessoas que ainda não conhecem ao Senhor. João 7, 38 e 39. Eu dei para você um testemunho agora. A gente convida as pessoas, vêm. E entram. Por quê? Porque o Espírito Santo está no processo, está conduzindo o projeto. Só o Espírito Santo pode nos fazer participar da vida eterna, ser chamado, nos convencer de que nós somos filhos de Deus, nos santificar, nos qualificar, nos conceder poder, fruto, dom. Só o Espírito Santo pode gerar adoração em nós. Só o Espírito Santo pode nos levar a um evangelismo abençoado, dinâmico, libertador. Sem o Espírito de Deus nos capacitando e encorajando, não há santidade alguma. Segunda Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Sem a pessoa do Espírito de Deus vivendo em nós, não há como chegar ao céu, irmão, irmã ou amigo que está nos ouvindo. Você que recebeu esse telefone para ouvir mensagens, sem a pessoa do Espírito de Deus vivendo em nós, não há como chegar ao céu. Hebreus capítulo 12, versículo 14. É por isso que apagar o Espírito Santo, apagar, não permitindo o seu livre mover, eu vou também falar o seu livre acesso, a sua livre, o seu livre agir, isto é, que ele dirija as nossas vidas em todos os detalhes, ou ainda entristecer o Espírito Santo, como diz Efésios 4, versículo 30, mediante contínua negação de sua ação. A gente aqui na igreja não fala de Espírito Santo. Aqui a gente não fala. Porque nossa tradição não é essa. Meu querido, você não pode deixar de falar do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, você não vai ser guiado a tudo isso que eu mencionei e não vai ser guiado à verdade. Não há tradição cristã, não há ortodoxia cristã, reta doutrina cristã, que possa abrir mão da terceira pessoa da Trindade. O que vocês podem fazer é ter um tipo de culto mais conservador, menos barulhento, vamos dizer assim, ou menos sonoro, com menos expressões físicas mesmo, de bater palma, levantar a mão. Você pode ter isso. O grupo, porque há centenas de pessoas que se identificam com uma ação do Espírito, sim, mas que são mais introspectivas. Entendo que para elas há as tribos denominacionais, são 12 tribos de Israel, as tribos denominacionais mais reservadas, mais contidas. Então, não há problema nenhum. O único problema, você pode ser reservado, pode ser mais contido. A única coisa que, e pode não querer exageros, às vezes é por isso. Conheci muita gente na minha família, na minha casa, que não gostava de algumas coisas. Algumas pessoas não gostavam de algumas expressões, algumas formas de louvar. Mas você só não pode apagar o Espírito, não permitindo o seu mover. Isso é, que ele dirija a sua vida em todos os detalhes, ou ainda entristecer o Espírito, quase que o negando ou negando mesmo. Tá bem? Fazendo uma contínua negação de sua ação. Vai pulando os textos e não toca nessas coisas que falam sobre o poder do Espírito, o Pentecostes, o fruto do Espírito, os dons do Espírito. Não toca nesse assunto. Isso entristece o Espírito. E entristecendo o Espírito, entristece ao Pai e ao Filho. Então, essa contínua negação do mover do Espírito, da ação do Espírito e total concessão ao pecado, ao invés de falar do Espírito Santo, dá ocasião para falar do pecado, do resultado da rodada no final do culto. Não tem nenhuma proibição de lá no pátio, depois, alguém falar, não tem proibição ou castração, mas às vezes as pessoas estão ali esperando o culto acabar rápido para depois poder falar dessas coisas. As coisas estão em lugar errado. Deus não é mais o primeiro. E você vai dando espaço para as coisas do dia a dia. Isso pode nos levar a uma situação grave espiritual. mortal. Pode nos levar a uma espécie de anemia espiritual. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, Mateus, capítulo 12, versículo 32. Muito bem, que bom poder falar dessas notas e vou falar mais duas notas. Agora preste bastante atenção. Quando nós falamos de glória do Senhor, há duas grandes expressões do hebraico para falar de glória. Uma a maioria dos irmãos e irmãs conhece, que é a Shekinah. Shekinah. A outra é menos conhecida e você precisa conhecer, que é Kabod. Tá bom? Eu falei bem aportuguesado para você entender. É Kabod. Kabod. Tá bom? Kabod. Com a glória, Kabod, em hebraico, a glória de Yahvé, o Senhor entrando no tabernáculo, acontece um magnífico apogeu da maravilhosa história de libertação do povo de Israel do Egito. Lembram que eu disse que o livro do Êxodo é o livro da libertação do povo de Israel do Egito? Então acontece um magnífico apogeu dessa história de libertação, que teve início com o nascimento de Moisés, seu resgate do Nilo, prenunciando a total e completa libertação da humanidade. Olha a projeção, observe a projeção. Prenunciando a total e completa libertação da humanidade, que também teria início com o nascimento de um outro menino, um outro mediador, salvo das garras de um império dominante, pela vontade do Pai. Aqui me refiro ao Império Romano, e quando Herodes mandou perseguir as crianças, com medo de que surgisse o rei de Israel, e Jesus foi perseguido e teve que fugir para o Egito. Seus pais foram para o Egito, salvos das garras de um império dominante, pela vontade do Pai. Agora, a partir desse ponto histórico, no livro do Êxodo, o povo de Israel marchará através do deserto, na companhia do Senhor Deus, habitando entre eles, no tabernáculo, conduzindo-os à terra prometida. Aleluia. É isso que o Espírito Santo faz, irmão, irmã. Ele nos liberta de toda a escravidão que você possa imaginar. Eu quero que você pare e faça um exercício. Para os mais maduros na fé, uma abstração. Vá pegando algumas áreas da vida, setores, segmentos, e entenda que a obra salvadora de Deus alcança toda essa dimensão. Toda essa dimensão da vida humana. Toda essa dimensão antropológica. Então, por causa disso, é que nós somos um instrumento também, somos libertos para libertar as pessoas. Em último lugar, a última nota, nenhuma das promessas do Senhor afirma que a vida de uma pessoa que se torna um cristão sincero, a troca, o grifo é meu, tá bom? Eles põem crente. Então, que se torna um cristão sincero em Deus, será absolutamente livre de dificuldades. Ninguém diz que vai ser fácil. Ninguém diz que será livre de dificuldades e de sofrimentos. Tampouco que, mediante a oração, obteremos tudo o que as nossas vontades desejam. Mas há sim a garantia fiel do Senhor que Ele pessoalmente, mediante o seu Espírito Santo, nos acompanhará durante toda a jornada da vida, a nossa peregrinação rumo ao céu, a nossa terra das promessas cumpridas. Obra clássica puritana, para falar disso, com tudo de bom que ela tem, retenha tudo que tem de bom. O que você não gostar, que é exageradamente puritano, pietista, aí você retira, mas é o peregrino. Tá bem? Você encontra em qualquer livraria evangélica. Ou pode encomendar, tem sempre novas edições e novas edições. É um clássico da vida cristã no aspecto puritano e pietista. A nossa terra das promessas cumpridas, a exemplo da sua presença, o acompanhamento de Deus, o cuidado do Senhor para com o povo de Israel, e que ele nos dará vitória em todas as batalhas. Isso é verdade. O Senhor nos dá vitória, mesmo as mais terríveis. Nem a morte, meus irmãos, minhas irmãs, poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, que está em Cristo Jesus. Essa promessa de Yahvé foi maravilhosamente confirmada pelo Messias e seu filho Jesus Cristo. Vou colocar o acento no lugar certo aqui na leitura, irmãos. Essa promessa de Yahvé foi maravilhosamente confirmada pelo Messias, seu filho Jesus Cristo, a todos os fiéis. E assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Mateus 28, 18 a 20. Ele é o Messias e é o Filho de Deus. É Jesus Cristo, o Senhor. E ele está conosco até o fim dos tempos, na que, na verdade, nem haverá para nós. Haverá o fim dessa dispensação, desse modo de viver aqui. Mas depois nós viveremos na eternidade. Haverá uma outra dispensação, um outro período. Um outro período sob a regência completa e a soberania completa de Deus. Tá bem? Acho que assim fica mais acessível. Um outro período em outras condições, totalmente diferentes da que nós temos hoje. Então, a Kabod é a glória manifesta do Senhor. Só que a diferença da Shekinah para Kabod é que a Kabod é o peso de glória do Senhor. E diante desse peso de glória, irmãos, às vezes, dependendo do momento que Deus está se manifestando em nós, ele tem que reter um pouco dessa presença gloriosa, porque se ele não retiver um pouco dessa presença gloriosa, desse peso de glória, mas no sentido de manifestação, dessa manifestação da glória, nós não aguentamos. Tamanha, majestade e não há adjetivo nenhum que possa alcançar essa glória do Senhor para poder qualificar. Ele tem que reter um pouco. Porque o peso da glória do Senhor é a coisa mais maravilhosa. A presença da glória do Senhor é aquilo que de mais satisfação e plenitude gera em um ser, não só o ser humano. Cuidado com o antropocentrismo, né? Mas a glória do Senhor está aí. Está posta no universo. Mas o Senhor retém um pouco, porque se ele não retiver, como nós vimos com Moisés, nenhum homem vai ver a face do Senhor e permanecerá vivo. Então Moisés falava com ele como fala com um amigo, e aí o texto diz face a face, mas o Senhor está retendo um pouco também. Porque se ele manifestasse toda a glória, veja, a manifestação da glória do Senhor Jesus para Saulo no caminho de Damasco o cegou, o arremessou ao chão e todo mundo caiu também. Quando Deus fala, a terra treme. Por isso que os sinais nos acompanham, irmãos. Porque quando Deus está operando, é realmente glorioso. Tá bom? Que Deus abençoe você a experimentar mais e mais dessa glória e pedir ao Senhor: Senhor, me santifica cada vez mais para que eu, cada vez mais santificado, pode beber mais da tua glória e suportar essa maravilha, essa manifestação indescritível. Indo para o resumo, irmãos, no capítulo 40, o último capítulo do livro apresenta dois aspectos: o erguimento do tabernáculo e a nuvem de glória do Senhor que nós estamos comentando. Só um minutinho. Tomar uma aguinha. Do versículo 1 ao 33, vê-se a ordem de Deus para Moisés a fim de que o tabernáculo fosse erguido. Tudo foi feito segundo a orientação do Senhor. Ministramos isso no capítulo anterior. Irmãos, nós somos o tabernáculo do Espírito. Tudo em nossa vida deve estar em harmonia com a vontade e a orientação do Senhor. E a vontade do Senhor está expressa na palavra dele. Muito bem. As instruções detalhadas do Senhor para Moisés em relação à construção do tabernáculo e da consagração deste e dos sacerdotes, do versículo 1 ao versículo 15, e da subsequente narrativa da obediência de Moisés, do versículo 16 ao 33, enfatizam que o tabernáculo foi completado e o seu ministério inaugurado em obediência precisa aos mandamentos divinos. Só para você fechar aspas, eu esqueci, eu fui falando da nota da BKJA e fazendo a partes também, né? Colocando alguns asteriscos próprios. E agora, quando eu digo o último capítulo do livro apresenta dois aspectos, é o resumo que preparei para vocês, para nós todos. Melhor colocando. Então, voltando agora, estou no resumo. Do versículo 16 a 33, nós temos a ênfase no fato de que o tabernáculo foi concluído e o seu ministério inaugurado em obediência precisa aos mandamentos divinos. É isso que o Espírito Santo está desejando fazer nessa tarde e nessa noite. Nessa tarde e nessa noite. Por que, pastor, tão rapidamente, se eles gastaram um tempo maior? Porque já faz 2.000 anos que ele está aqui, desde o Pentecostes. E ele pretende fazer da sua vida um tabernáculo, uma habitação para que ele more, habite, que a sua glória se manifeste. Claro, já expliquei, dentro do possível, da manifestação da sua glória, para que você suporte. E os outros também, porque se ele manifestar toda a sua glória em você e você tiver contato com os outros, nem os outros aguentam. Quando Moisés descia do monte, o rosto dele fulgurava, estava fulgurante, né? Estava brilhante, e as pessoas ficavam com medo. Tamanha era a presença do Senhor e aquele brilho. Então, tudo foi feito, tudo foi inaugurado em obediência precisa aos mandamentos divinos. Irmãos, vamos inaugurar hoje. Se você não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, eu quero lhe dizer quatro leis espirituais. Primeiro, Deus te ama e tem um plano na sua vida. Segundo, apesar de Deus te amar e ter um plano na sua vida, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Foram separados da glória de Deus. Foram retirados do jardim do Éden. Todos nós. Então a comunhão estava rompida, a aliança estava rompida. Até que se cumpriu na história aquilo que já estava preparado antes da fundação do mundo. Em terceiro lugar, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E em quarto e último lugar, hoje é o dia, não é amanhã. A hora é essa. E já chegou em que os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Ore comigo assim. Se você ainda não aceitou a Jesus, diga assim: Senhor Jesus, agora eu sei que o Senhor me ama e tem um plano na minha vida. Mas eu estava separado do Senhor. Já cometi o pecado, e o salário do pecado é a morte. Eu estava destituído da sua glória. Mas o Senhor me amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a quarta lei, eu aceito a ti como meu único Salvador pessoal e Senhor da minha vida. Faça isso hoje, agora. E você vai se tornar a morada de Deus. E logo em seguida, procure alguém da sua família, um grande amigo que você conhece, confia, e peça ajuda. Pode ser um pastor, uma pastora, mas pode ser um líder da igreja, um irmão, uma irmã da igreja. Peça ajuda, olha, eu preciso agora, entreguei minha vida a Jesus, eu quero seguir a Jesus, eu preciso de orientação. Porque eu quero me tornar um discípulo de Jesus e cumprir o seu propósito. Me tornar um tabernáculo, ou seja, me tornar habitação do Espírito Santo. Amém. Eu sei que Deus está fazendo a obra. O tabernáculo foi levantado num período de aproximadamente 9 meses, irmãos e irmãs, após a chegada ao Sinai. Quase um ano. 9 meses. Percebe-se no verso 31 que Moisés, Arão e seus filhos lavavam as mãos e os pés quando entravam na tenda da congregação. e quando chegavam ao altar, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Momento de purificação. Tá bem? E também costume, né? Na cultura, principalmente numa região marcada pelo deserto e tantas coisas mais. Era necessário se purificar para se apresentar diante do Senhor. Já conversamos sobre isso várias vezes. Eles se purificavam para poder chegar ao altar, segundo o Senhor ordenou a Moisés. Finalmente, o momento glorioso do capítulo está descrito em seu final e no final do livro. A nuvem de glória cobriu o tabernáculo, a kabod. A pronúncia final é um D de dado mudo, kabod. A glória do Senhor enchendo o tabernáculo traz o livro do Êxodo. De Êxodo, perdão, traz o livro de Êxodo ao seu ponto mais alto. É o momento maior. A glória do Senhor enchendo o tabernáculo é o ponto mais alto do livro, ponto mais sublime, maior que tudo, do que abrir o mar, do que tudo. Deus que havia trazido Israel para fora do Egito, promovendo a libertação, fez, renovou sua aliança com seu povo, fez morada entre eles e elas, entre o povo. Uma recapitulação cuidadosa do tema primário do livro, o restabelecimento da moradia de Deus entre ele, o Senhor, e o povo de Israel, e também entre Deus, e futuramente apontando futuramente para a grande libertação entre e a grande libertação e a grande aliança que se firma em Jesus Cristo, como mediador entre Deus e a humanidade. É encontrado nos versículos 34 a 38. Essa passagem também indica que Israel iniciou a adoração coletiva. Aqui começa efetivamente, objetivamente, aqui começa a adoração coletiva. Antes se faziam nas tribos, em grupos, eles, lembrem, eram mais de 2 milhões, numa contagem mínima. A história do direcionamento de Deus, ao seu povo, em direção à terra prometida, é encontrada no restante do Pentateuco, dos cinco primeiros livros da Bíblia, para os primeiros passos de quem está começando. As jornadas de Israel estavam ligadas à presença daquele que os guiava, o Deus da aliança, morando em meio ao seu povo e finalmente levando a nação à terra que prometeu a Abraão. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos e irmãs, faço a última aplicação desses 40 capítulos. A conclusão e o erguer do tabernáculo nos motiva, como cristãos, a caminhar na direção da imagem e da semelhança de Jesus. Assim, o tabernáculo estará totalmente concluído e poderá ser eternamente o lugar da habitação do Deus Altíssimo. É claro que eu estou falando de um tempo escatológico. Do final dos tempos. Tá bem? Do final desse período e o início de um outro período que nós chamamos, para os mais novos, de novo céu e nova terra. Nova Jerusalém. nova dispensação, tá bom? Isso é tempo escatológico, o estudo das últimas coisas desse momento e o início de um novo tempo. Mas enquanto isso, motivemo-nos a ser a morada do Espírito Santo agora, em permanente processo de santificação, em permanente processo de amor, enquanto aguardamos a glória final. Meu irmão, o que você vai fazer da sua vida? Minha irmã? Meus queridos irmãos e irmãs, pensem nisso. Parem e pensem nisso. Você está indo a algum lugar? Por quê e para quê? Foi a nuvem de glória que te orientou para ir? Você está parado por quê? Foi a nuvem de glória que te mandou parar? Ou é porque você está entristecendo o espírito ou até apagando o espírito? Meus queridos, vocês são, nós somos o santuário de Deus e a morada do Espírito Santo aqui na terra, em nossos dias. Nós somos a morada do Espírito Santo, irmãos. Você está aqui na terra para cumprir a grande comissão. Ah, pastor, mas eu tenho que resolver um problema aqui de falecimento, tal pessoa morreu, irmão, deixe que os mortos enterrem seus mortos. Ah, eu tenho um casamento, eu também tive, já fui no casamento, já voltei e imediatamente continuei a obra. E aí nós vamos dizendo coisas que nós estamos fazendo, pare com isso em nome de Jesus e diga: eu sou um tabernáculo, eu sou a habitação do Espírito Santo, eu vivo para Cristo Jesus, para fazer seguidores de Cristo Jesus. Eu sou um seguidor de Cristo e vivo para anunciar o reino dos céus e para fazer seguidores de Cristo Jesus. Esse é o objetivo da minha estada aqui. Foi por isso que Deus me escolheu antes da fundação do mundo. Eu não nasci por acaso, numa probabilidade tão ínfima de eu nascer, vocês lembram disso? Eu não sei os números exatos, mas a probabilidade que nós temos lá na hora da fecundação, entre milhares de espermatozoides e um óvulo, é uma coisa assim tão impressionante, tão rara, tão bonita até de parar e pensar. Deus não te pôs aqui por acaso, Ele te pôs aqui para ser morada do Altíssimo. A sua decisão e as suas decisões, irmãs, irmãos, é compatível com o fato de ser morada do Altíssimo? Ou você vai entristecer o Espírito? Ou você vai apagá-lo de vez? Meu irmão, minha irmã, não há presente melhor e nem situação mais privilegiada do que ser um tabernáculo. Sendo assim, não esmoreçam e caminhem a cada dia para tornar-se um tabernáculo segundo a vontade de Deus, para a glória, para a kabod, para a glória manifesta do Senhor e para o testemunho perante a humanidade, para o peso de glória vir sobre você e você resplandecer por essa glória e as pessoas dizerem: eu também quero seguir essa mensagem, eu também quero seguir esse Senhor, eu também quero me libertar de todo o cativeiro que me aprisiona, eu também quero. Essa é a razão do seu viver. Querida irmã, querido irmão, lembre-se também que junto com você está a presença do Senhor. Ele é como uma nuvem de glória, de dia, como sombra para ajudar você no árido deserto dessa vida, no calor que às vezes passamos e que parece que vai nos consumir. Ele é como uma sombra e é como uma coluna de fogo à noite para aquecê-lo e não deixar você morrer de frio. E iluminar os momentos em que tudo parece como uma grande treva. Tudo parece escurecido, você não sabe direito qual é a direção a seguir. Parece que você entrou num ambiente de trevas, você está sem direção. Ele é a luz que vai dirigir você, vai iluminar você, vai tirar você das trevas, vai arrancar você do cativeiro das trevas e vai levá-lo à experiência da luz. Da iluminação, da luz no Senhor. Tudo vai ficar iluminado ao seu redor. Querida irmã, querido irmão, lembre-se também que o nosso Deus é o grande eu sou. Foi Ele quem nos libertou. Foi Ele quem libertou Israel do cativeiro no Egito, abriu o mar, conduziu o povo pelo deserto, concedeu a eles a terra prometida. Da mesma forma, é Ele quem pode nos libertar ou libertar-nos de todo cativeiro espiritual, de todo cativeiro emocional, de todo cativeiro físico, de todo cativeiro material. É Ele quem vai abrir o mar da vida. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura nas mãos de Deus e vai. É Ele quem vai abrir o mar da vida para que você possa passar e te conduzir pelo deserto das suas aflições até que você chegue à vida prometida. Eles chegavam à terra prometida, chegaram, e nós estamos em direção à vida prometida. Meu querido irmão, irmã, Ele te concederá vida abundante. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Vida plena. Vida eterna. Você já começa a participar da eternidade agora. Você começa a participar da vida abundante, plena, eterna agora. E como é eterna, vai ser assim. E não terá fim. Aí sim você pode declarar que é só bênção, é só vitória. Não porque não haja luta, não porque não haja problemas, mas é porque você ultrapassou, foi além, transcendeu, supradimensionou, entrou numa dimensão diferente, não alienada, não sem considerar todos os entraves da história, nem sem deixar de considerar todos os inimigos, seja o próprio maligno, seja esse mundo marcado por tanta contradição com os valores do reino de Deus, sem esquecer nenhum drama da sua particularidade, da sua pessoa, da sua subjetividade, da família, do colégio, do estudo, do trabalho, de tudo. Você não está alienado de nada, você está atento a tudo, mas você deu um salto, vamos dizer assim. Você deu um salto existencial. Saltou para a vida plena, abundante e eterna. Tão somente é necessário que você seja fiel à aliança com Ele e não se prostre perante ídolo nenhum. Eu estou aproveitando para perguntar: será que você não está se prostrando perante o ídolo? Até um ídolo que me ocorre agora é um ídolo do costume. Ah, eu estou acostumado já, faz muito tempo, eu vou mexer, né, em time que está perdendo. Eu fiz a brincadeira de propósito. Se o time tivesse ganhando, irmão, talvez você pudesse usar esse dito popular. Mas a sua vida, se a sua vida não está transbordando, então o time está perdendo. Tem que fazer a mudança, querido. Não se prostre perante o ídolo do comodismo, não se prostre perante o ídolo da acomodação, não se prostre perante o ídolo de um movimento aqui ou acolá. Não, só se prostre perante o Senhor. Não se prostre perante ídolo nenhum. Nenhuma pessoa. Nenhum pastor, nenhuma pastora, nenhum missionário ou missionária, nenhuma liderança é digna o suficiente para que você se prostre. Isso não é para você se tornar um rebelde, não. É só para entender que cada pessoa tem o seu lugar. Você só se prostra diante do Altíssimo, do Espírito Santo, de Jesus de Nazaré. Não se prostre diante de mais nada, de nenhuma situação, de nenhuma pessoa, de nenhuma circunstância. Guarde os mandamentos do Senhor e você experimentará uma vida de vitória agora e para sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus. É meu propósito, meu irmão, minha irmã. Se o Senhor permitir ainda compartilhar uma palavra final sobre o Êxodo. Esse já é o último capítulo. Se Deus dirigir diferente, a gente já entra com Jeremias. Se não, vou fazer mais uma ministração, porque tudo está no blog, você pode acessar, mas se alguém deseja ouvir em uma ministração a compactação desse conteúdo, talvez a gente faça isso. Vamos esperar a voz do Senhor e ele certamente vai nos dirigir. Ele fala conosco, irmãos, todo dia, toda noite. Ele fala direto com você. Somos nós quem não paramos para ouvi-lo. Mas a minha oração nessa hora, para aqueles que aceitaram a Jesus, é que você procure alguém e vá fazer parte de uma igreja idônea e vá se tornar um seguidor de Jesus de Nazaré. Primeiro, a ordem é até o invertível. Desculpe. Primeiro, torne-se um seguidor de Jesus de Nazaré. Seguidor de Jesus de Nazaré. Jesus o Senhor. E aí, ache um pedaço da família desse povo, grande povo. Você precisa estar no meio do povo para poder se alimentar, para poder chorar junto, para rir junto, para crescer em direção à maturidade, para caminhar em direção à maturidade, para buscar a imagem e semelhança, para congregar, para atuar, para aprender a orar, para aprender a contribuir, para aprender a assumir projetos ou participar de projetos do reino. Assim como os discípulos de Jesus entraram num agrupamento, numa família, num movimento. Isso é o mais importante. Que grande alegria eu tenho, que grande emoção me encharca agora ao concluir o capítulo 40 de Êxodo. Que gratidão eu tenho pela missionária Vivian, que está postando no blog, e mais do que isso, estrategicamente fazendo a ponte com as pessoas no exterior, fazendo um trabalho missionário abençoadíssimo, santíssimo. E que Deus nos abençoe a todos e todas, e sejamos um tabernáculo do Deus vivo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, o poder, o fruto, os dons, a habitação do Espírito Santo em nós, seja conosco, com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra hoje, até que na eternidade nós possamos estar habitando neles. E para a glória deles. Que a graça, o amor, a unção, o poder, o fruto, o dom, a habitação, seja sobre nós nesse período de travessia. e com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra hoje e até a volta de Jesus para a glória eterna. Hoje e para sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus.